lamentes, que te lamento yo. No te lamentes, no te lamentes, que te lamento yo. Te lamento yo, que te lamento yo. No te lamentes, te lamento yo, que te lamento yo. No te lamentes, te lamento yo, que te lamento yo. No te lamentes, te lamento yo, que te lamento yo. Te lamento yo, que te lamento yo.